Nesta semana uma frase não parou de ministrar no meu coração. Começou na segunda-feira, na terça, quarta, quinta, sexta. E hoje eu acordei cedo, desci para o escritório e comecei a meditar naquilo que Deus tinha falado ao meu coração e está falando ao meu coração. Eu preciso ir à sala do trono para ver o meu rei. Eu preciso entrar na sala do trono para ver o meu rei, para contemplar o meu Senhor, para contemplar o meu Jesus, para contemplar aquele que deu a vida por mim, para que eu pudesse estar aqui hoje. Muitos impedimentos acontecem para nós não entrarmos, para nós não irmos, para nós não chegarmos na sala do trono. Muitos impedimentos, muitos levantes acontecem para nós não chegarmos no nosso objetivo. Muitas coisas acontecem para nós não chegarmos até a presença do Senhor. Uma mulher pecadora que foi lançada diante do Senhor Jesus, foi agraciada pelo seu perdão. Essa mulher, por carinho, por amor, pega um cântaro do seu perfume, traz junto dela, e ela entra na casa de alguns fariseus. Jesus sentado no meio de muitas pessoas, ela entra naquele lugar, não olha para quem está perto dela, ou para quem está longe dela, ou quem está naquele lugar. Ela queria estar na presença do Senhor, ela queria estar diante de Jesus, e ela não vê impedimento para chegar até Ele. E olha que haviam muitos impedimentos para que ela pudesse chegar até Jesus Cristo. Ela dobra-se diante do Senhor, começa a beijar os seus pés e começa a chorar, e com as suas lágrimas ela começa a lavar os pés do Senhor. Ela pega aquele perfume, ela o despeja nos pés do Senhor, lava os pés do nosso Senhor com um perfume muito caro na época, e ela com seus próprios cabelos seca aquele perfume, seca os pés do Senhor. Ela entrou na sala do trono e ela viu o seu rei. Aleluia. Nós precisamos entrar na sala do trono para ver o nosso rei. Viemos para a casa de Deus com objetivos que não são os reais e os verdadeiros. Chegamos na casa do Senhor porque necessitamos de algo. Precisamos de ajuda. Problemas aconteceram, dificuldades se levantaram. Eu preciso ir para a igreja. Preciso buscar a Deus porque as coisas não estão boas. E não viemos à casa do Senhor porque precisamos entrar na sala do trono. Isso acontece comigo. E uma das coisas que o Senhor ministra no meu coração constantemente, e eu peço a Deus constantemente, é que eu não me torne mecânico, que eu não me torne uma pessoa, um pastor, que tem uma rotina dentro de um culto, mas que a cada momento do culto eu desfrute de algo da parte do Senhor, eu desfrute daquilo que Deus tem para me dar. Porque a minha Bíblia diz que é dando que se recebe. E quando eu chego na sala do trono, sem o meu louvor, sem a minha adoração, sem o meu coração quebrantado, eu não recebo nada de Deus. Eu preciso chegar na sala do trono com presentes, com ouro, com incenso, com mirra. Depois de 2 anos aproximadamente que Jesus nasceu, alguns reis de algumas nações chegaram até Jesus. Houve impedimento. Herodes se levanta, tenta extinguir ou tenta matar todas as crianças de 2 anos para baixo, tenta destruir aquele que veio para trazer vida para o homem e para levar o homem até a presença de Deus. Ele ainda diz e fala: olha, se você achar o menino, você me avisa. Aqueles homens são enrolados, ensinam caminhos errados, dão uma direção errada para eles. Mas eles chegaram no objetivo, que era chegar na casa do Senhor e depositar ouro, incenso e mirra. Dar ao Senhor Jesus o melhor da terra. Louvor, adoração, quebrantamento. Um coração prostrado diante do Senhor. Mas pastor, o que eu posso dar para o Senhor? Eu não tenho nada. Oh irmão, você tem a sua vida. Você tem o seu coração. Você tem a tua história. Prostre-se diante dele e entre na sala do trono, porque na sala do trono Deus vai falar com você. Entre na sala do trono para ver a Deus. Muitos homens queriam ver a Deus, muitos homens gostariam de ver o Senhor. Moisés chega diante de Deus e fala: Deus, eu quero te ver, eu preciso te ver. Eu necessito ver o Senhor, ver a sua face. Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, você não pode me ver, porque se você me ver, certamente você morrerá. Mas fica na brecha, e quando eu passar, você me verá por detrás. Hoje, nós não precisamos ficar na brecha, porque a brecha foi escancarada para que possamos entrar na sala do trono e contemplar o nosso rei. Ver a Deus, ver a Jesus. Eu preciso ver o meu rei. Eu preciso contemplar o meu rei. Eu preciso contemplar o meu Senhor. Eu preciso contemplar. Em alguns momentos, irmãos, no ministério, em alguns momentos na nossa vida, em alguns momentos na nossa história, em alguns momentos no decorrer da nossa caminhada, nós necessitamos de algo da parte de Deus para continuarmos a caminhada. É aquela água no meio do deserto, é aquele pão no momento da fome. Mas em tudo isso, Jesus venceu por mim e venceu por você. Fala para o teu irmão: irmão, estamos aqui hoje para ir à sala do trono, para ver o nosso rei. Nós não podemos entrar de qualquer jeito para ver o rei. Nós não podemos entrar de qualquer maneira para ver o rei. Primeiro nós somos anunciados. Somos anunciados pelo Espírito Santo, que chega diante da sala do trono e diz: ei, meu Senhor, tem alguém aqui, o nome dele é esse, eu o convenci, levei ele ao arrependimento e estou trazendo ele diante do Senhor. somos apresentados como filhos de Deus, povo adquirido, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E quando o véu rasgou-se de alto a baixo, temos a liberdade de entrar na sala e contemplarmos a face do nosso Rei. A chave para entrarmos na sala do trono e vermos o Rei é o arrependimento. É o arrependimento. E o arrependimento é a chave para a abertura da porta da sala do trono. E quando nós abrimos essa porta, Deus ministra na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia em que o Senhor escolheu para nós entrarmos na sua sala, na sala real. E eu vou dizer algo para você: o Senhor faz questão que você entre. Da forma que você está, Ele faz questão que você entre. Porque quando nós entramos na sala da maneira que nós estamos, sem máscara alguma, há uma transformação na nossa vida, na nossa história. Aquilo que estava em oculto vem em revelação, e nós somos perdoados, somos sarados, somos curados, somos limpos, e passamos a conhecer aquele a quem nós servimos. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 17, o versículo 15 em diante. Atos capítulo 17, do seu versículo 15 em diante, diz assim: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram até Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois estas coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio de Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por homens ou por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de uma só vez, toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos e existimos. Como também alguns de vós, poetas, disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-nos dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Vemos uma história onde o apóstolo Paulo sai de Tessalônia e é levado para Atenas. E lá em Atenas, ele começa a observar que os atenienses, por falta de um caminho, uma direção, começam a erguer vários lugares de adoração. Começa a erguer ídolos de todas as formas. Mas eu creio, irmãos, que nesse momento eles são movidos pelo Espírito Santo. E o caminho foi preparado pelo Espírito Santo para a chegada de Paulo. E ali eles erguem um altar. E nesse altar está escrito: ao Deus desconhecido. Não há imagem, não há qualquer tipo de retrato, nada. Apenas um altar erguido e um nome: ao Deus desconhecido. Em algumas versões mais antigas, você pode ler na sua casa, se você tiver, vai estar escrito: ao Deus invisível. A existência de um Deus que não se pode ver, mas sabe da sua existência. Eles sentem a sua existência. Paulo foi encaminhado pelo Espírito Santo de Deus. E aí está, irmãos, o grande segredo e a revelação de algo da parte do Senhor para as nossas vidas. Existem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, que nos levam por um caminho que não compreendemos, mas Deus está no controle de tudo. Por que Paulo foi perseguido em Tessalônia? Foi levado para Atenas. E lá em Atenas, como ele viu, e o Espírito começou a comovê-lo e a levá-lo à pregação do Evangelho, pessoas se levantaram e disseram: que doutrina nova é essa? Algo que eu nunca ouvi e que você está pregando. Ei, irmãos, varões, eu não prego senão aquilo que vocês mesmos colocaram. Eu estou falando de Jesus Cristo. Estou falando de Deus, do Deus desconhecido ou do Deus invisível que você ergueu o altar. Estou colocando os teus olhos que estavam cegos. Estou tirando essas cascas, essa cegueira da tua vida. Estou te levando até a presença de um Deus que você não sabia quem era. Estou te trazendo o conhecimento de quem é o Senhor Jesus. Um altar vazio, sem descrição, apenas com um escrito dizendo: ao Deus desconhecido. Quantos altares foram erguidos desde o Gênesis até Apocalipse? Quantos altares estão sendo erguidos? Quantos altares estão sendo erguidos e estão dizendo: nós estamos levando este sacrifício até Deus. Eu faço sacrifício por causa de Deus. E eu tenho que dizer uma coisa para você: nenhum sacrifício que você fizer vai ser comparado com o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Você pode achar que o seu sacrifício de vir até a igreja às 6 horas da tarde, ficar até às 9 horas da noite, é um sacrifício para você, mas isso não se compara ao sacrifício que o nosso Jesus fez na cruz do Calvário. Ele sofreu por nós. Hoje a cruz está vazia, porque Ele está vivo, reina e está neste lugar. E hoje o caminho está aberto para nós entrarmos na sala do trono e contemplarmos o nosso Rei, que venceu a morte e está vivo para a eternidade. Em 1 Reis capítulo 18, no verso 30, está escrito assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Conhecemos essa história. Um homem de coragem, que não se dobrou diante de Baal, de Acabe, de Jezebel, não se dobrou diante dos 450 profetas, que eram profetas do Senhor, e se voltaram para Baal. Os profetas de Baal, irmão, eram profetas que sacrificavam a Deus. Davam as suas oferendas, davam seus sacrifícios, entregavam seus sacrifícios, entravam no Santíssimo Lugar. E esses homens se converteram a Baal, por medo de morrer. Elias se levanta e faz um desafio: o Deus que responder com fogo, este será o Deus de Israel. Um homem para fazer um desafio desse tem que conhecer ao Deus a quem lhe serve. Um homem para fazer um desafio desse tem que ter intimidade com Deus a quem lhe serve. Mais do que o versículo 30, Elias chama o povo. Deus está nos chamando. Venha para o meu altar. Venha para perto de mim. Venha. Venha para perto de mim. Elias chamou o povo e disse ao povo: chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Venham até a minha presença. Venham junto comigo. E quando o povo estava perto de Elias, Elias restaurou o altar do Senhor. Você sabia que havia uma grande sede e fome naquele tempo? Havia um tempo que não chovia e um grande deserto estava ocorrendo. Uma grande seca estava acontecendo naquele tempo, porque o povo deixou de buscar a Deus. E quando nós deixamos de buscar a Deus, um deserto toma conta da nossa alma. Não existe mais chuva, não existe mais comida. Morremos de sede e morremos de fome. Mas hoje o Senhor está nos chamando para perto dEle. Chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Venham para perto do altar. Venham para perto. Porque quando vocês chegarem perto de mim, alguma coisa vai acontecer na vida de vocês. Depois do altar restaurado, chega o fim do deserto. Depois que o altar foi restaurado, Elias diz a Acabe: olha, corre e vai ver, porque vai chover. Corre, porque vai chover. A chuva que estava faltando vai começar a cair. O céu está ficando negro. Uma nuvem estou vendo chegando. Ela é pequena, mas é uma nuvem, está chegando. Eu estou orando, e da maneira que eu profetizei que não ia chover, eu estou profetizando agora que vai chover, porque o altar foi restaurado. O altar foi restaurado. E quando o altar é restaurado, não tem como Deus não agir, não tem como Deus não se fazer conhecido, não tem como Deus não revelar-se para o seu povo. O Oh, irmãos, em primeiro lugar, na restauração do altar, nós conhecemos a Deus. A restauração da adoração. E quando há restauração da adoração, há a presença do Senhor. Em quarto lugar, começa a chover no deserto. Elias coloca o altar, o sacrifício, abre uma vala e manda derramar água. Faltava água naquele tempo. Meu Deus, que revelação do teu Espírito. Não chovia. E ele pega cântaros, mais ou menos desse tamanho, largos, manda encher de água. Água preciosa. Faltava água. Não tinha mais rio, não tinha de onde tirar água. E ele manda deitar água na vala. Põe a água no altar de Deus. Para eu receber, eu tenho que dar. Para eu receber, eu tenho que dar o que é mais valoroso na minha vida. E naquele instante a água era mais valorosa. Encher o lagar de água. A oração de Elias foi essa: Deus, eu te conheço e sei quem tu és. Pergunta para o teu irmão: você conhece a Deus? Você sabe quem Ele é? Ou você só ouviu falar dEle? Oh, irmão, como Deus está falando aqui, irmão. Eu não sei como você está aí, mas eu estou aqui num... Vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu estou indo sim em primeira e em segunda, para que você possa ir vir junto comigo, porque a minha vontade é já era para estar em sétima. Já era para estar lá na frente, porque eu creio, irmão, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. E quando Elias disse essas palavras, ele disse: Deus, receba o nosso sacrifício e responde a nossa oração, para que este povo saiba quem tu és. Imediatamente o céu é aberto, fogo cai do céu, consome o holocausto e lambe a água que foi oferecida no altar. Depois disso, os profetas de Baal são mortos, esquartejados. E depois disso, Elias disse: corre, Acabe, porque vai chover. Corre, Acabe, porque vai chover. Tem que haver uma restauração no altar. Tem que ter uma restauração. Paulo estava dizendo para os atenienses: vocês estão levantando altares para um monte de gente, para um monte de ídolo feito pelas suas próprias mãos. O Deus que eu estou pregando a você, Ele não precisa de comida, Ele não precisa de bebida, Ele não precisa que você deposite vela, Ele não precisa de vela para iluminar teu carro, o caminho dEle. O Deus que eu estou pregando para você, Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou as estrelas, Ele criou a terra, Ele criou o homem. O Deus a quem eu estou dizendo a vocês quem Ele é, Ele tem olho, mas Ele vê. Tem boca, mas Ele fala. Ele te escuta. Fala para o teu irmão: o teu Deus te vê, te ouve e está falando com você. Paulo estava restaurando o altar. Alguns não creram, outros creram e disseram: peraí, irmão, não vai embora não, porque eu quero saber mais desse negócio que você está falando aí. Vai embora não, irmão, vem cá, vamos comer na minha casa e vamos começar a conversar. Eu quero saber dessas coisas que você está falando. Eu quero saber quem é esse Jesus que você está pregando. Eu quero conhecer. E para nós conhecermos, precisamos entrar na sala do trono. para ver o nosso rei. De que forma estamos vivendo o evangelho? De que forma estamos pregando o evangelho? De que maneira nós estamos, irmãos, deixando o Senhor agir na nossa vida? Somos religiosos, agimos em religiosidade. O apóstolo Paulo diz que a religião estava trazendo problemas, mas Jesus estava trazendo a libertação. Fala para o teu irmão: irmão, não viva a tua vida cristã religiosamente, viva na liberdade do Espírito. Quando perguntarem para você e falar assim: qual é a tua religião? Você fala assim: eu não tenho religião, eu tenho Jesus na minha vida. Eu não tenho religião. Religião te aprisiona, religião é cheia de regras, religião ela vai te levar para a destruição. Eu não conheço religião, irmão, que pode restaurar vida, mas eu conheço um Jesus que pode restaurar a tua história. O mundo que Jesus encontrou quando ele cresceu, ele encontrou um mundo religioso, um povo que foi separado por Deus, vivia religiosamente. Mas Jesus veio para quebrar as fronteiras, rasgar as cadeias, abrir as portas, para que eu e você pudéssemos entrar na sala do trono. E lá na sala do trono, nós termos um encontro real com o nosso Salvador. Oh, irmão, me dá graça, Senhor, para passar tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar hoje. Podemos criar, fazer, erguer templos, altares, ídolos, para termos um Deus. Podemos fazer tudo isso. Moisés subiu para orar no Monte Sinai e demorou para descer, porque quando você entra na presença de Deus, você não quer mais sair. Moisés permaneceu um bom tempo, mais de 40 dias na presença do Senhor. Oh, irmão, no meio da nuvem de glória, o que Moisés ia querer fazer lá embaixo, irmão? Ele não queria sair mais de lá, ele queria permanecer ali. Mas o povo que veio do Egito não queria saber de Deus, movido por algumas pessoas, por alguns líderes, que levou Arão, irmão de Moisés, e convenceu este homem a fazer um bezerro de ouro, porque o povo queria ver um Deus. Queremos ver um Deus, queremos ver alguma coisa acontecer na nossa vida, na nossa casa, para podermos crer novamente que Deus é Deus. Criamos obstáculos para nós mesmos, e quando nós criamos obstáculos para nós mesmos, o chão que está debaixo dos nossos pés é aberto e somos consumidos por ele. Uma geração inteira morreu naquele dia. Moisés desce com as tábuas da lei para dizer ao povo: olha, Deus está trazendo a sua palavra para vocês. E quando Moisés desce, Josué diz para ele: olha, eu estou ouvindo o alarido, tem júbilo, tem festa. E Moisés diz para Josué: aprende a ter discernimento, porque o que esse povo está fazendo é fogo estranho, é festa para um Deus estranho. Moisés pega as tábuas e as joga no chão. E quando as tábuas são quebradas, a Bíblia fala que uma grande vala é feita no meio daquele povo, e a grande maioria perece caindo nela. Porque eles tinham Deus, e eles queriam dar-se em prostituição, eles queriam se dar na bebedice, queriam se dar aos vícios, não queriam ter regras, não queriam ter líderes, eles não queriam nada. Por isso que eu disse no início do culto, irmão, não existe gente melhor do que eu para fazer festa, porque eu não preciso me drogar para eu estar ligado, eu não preciso me embebedar para perder a timidez, eu só preciso do Espírito Santo na minha vida para me alegrar. Eu não preciso me dopar com remédios para esquecer o dia, deitar e dormir e não querer acordar mais. E vou dizer para você, isso aconteceu na minha vida. Na minha vida. Um tempo aconteceu na minha vida em que eu tomava dois comprimidos chamado, o comprimido chama Lisador, você sabe qual que é. Esse comprimido é dado para quem, irmão? Sabe para quem? Para quem sai de cirurgia, para não sentir dor. Ele é equiparado a uma morfina, para você não sentir dor. E eu viciei nesse remédio. Toda noite eu tomava, porque eu achava que ia ter uma dor de cabeça, e eu tomava. Eu tomava. E eu não queria acordar mais. Na igreja, pregando. E tinha que pregar. Pregar por fé. Porque, vendo a minha situação, eu não queria nem mais subir para pregar. E quando eu, na presença de Deus, eu disse, Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu preciso de algo novo. É como se eu estivesse voltando atrás de Deus, dizendo para mim, entra na sala do trono. E venha ter comigo. Entra na sala do trono e venha na minha presença. E quando entrei na sala do trono, eu visualizei e vi o meu rei. As coisas mudaram na minha vida. Os momentos difíceis tornaram-se fáceis. Os momentos complicados se tornaram descomplicados. Não precisava mais tomar remédio para dormir. Porque eu disse, Senhor, a tua palavra me diz, em paz me deitarei e em paz me levantarei. Porque o Senhor guarda o meu sono. Eu deixei de levantar um altar a um Deus desconhecido e passei a levantar um altar a um Deus que eu conhecia. Eu posso não vê-lo, mas eu sei que Ele está aqui, porque Ele não habita em templo feito por homens. Ele habita onde Ele quer. E hoje Ele está aqui neste lugar. Creia você ou não, irmão, Deus está aqui. Há um cântico que eu cantava junto com a minha mãe nas reuniões de oração de manhã, e nas vigílias, e no montes, a gente cantava assim, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui. Ele quer que eu e você entremos na sala do trono e tenhamos uma experiência na qual nós tenhamos esta marca na nossa vida e não queremos mais voltar para trás, não queremos mais olhar para trás. Fala para o teu irmão, irmão, as dificuldades são grandes, os problemas são imensos, mas maior é Deus da nossa vida. Nada em ninguém, fala para ele, nada em ninguém poderá ou pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Porque hoje, meu amado, eu tenho que dizer isso para você. O inferno se levantou com uma grande fúria para impedir que nós entrássemos na sala do trono. Ele tentou se levantar para que nós não entrássemos na presença de Deus. Ele tentou se levantar para que nós não pudéssemos chegar até a presença do Rei. Mas eu tenho que dizer isso em nome de Jesus. A barreira que ele levantou caiu por terra. E hoje nós estamos próximos. Estamos próximos. Estamos próximos de encontrarmos face a face com o nosso Rei. Deus, Ele quer te acariciar. Eu vou te mostrar o que Deus quer fazer. Vem cá, presbítero, por favor. Me dá uma cadeira para mim, por gentileza. Me dá uma cadeira, por favor. Senta aqui, meu filho. Esse aqui é você. Você está aqui na igreja, desse jeito, sentado, ouvindo, querendo ir embora para a tua casa. Aí Deus pega uma cadeira, põe do teu lado. Ele senta do teu lado. Ele põe a tua cabeça no seu ombro, te abraça e diz: eu estou aqui com você. Você não está sozinho. Você não está desamparado. Eu vou te fortalecer nessa sua luta. Eu vou abrir os caminhos para você. As portas que estavam fechadas já estão sendo abertas. As correntes que te prendiam já estão sendo liberadas da tua vida. Oh, irmão, Deus está aqui te abraçando. Você está cansado, sobrecarregado. E o Senhor diz: vem a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a mim. Eu posso ver Elias dizendo: chegai-vos, chegai-vos a mim. Vamos reparar o altar, vamos restaurar o altar. Que quando nós restauramos o altar, nós vemos a glória de Deus descer. Nós vemos a presença do Altíssimo. Deus está assim conosco hoje, passando a mão na tua cabeça, fazendo um cafunézinho. Deus é bom. Fala pro teu irmão: Deus é bom. Deus é muito bom. Põe a mão no teu coração. Começa a palpar o teu coração. E como está em Ezequiel capítulo 36, ele fala do versículo 25 em diante, ele fala assim: aí tem água, mergulha na água. Eu vou jogar água sobre o teu coração para te lavar, te purificar. E se não tiver, não der jeito, eu vou tirar esse coração de pedra teu. Eu vou jogar fora. Eu estou colocando um coração novo. Um coração de carne. Um coração transformado. Um coração que possa ver-me. Aleluia. Um coração que possa me enxergar. Um coração que possa olhar para mim e me ver. Passa a mão sobre a tua cabeça. Ele pega um lenço. Enxuga tuas lágrimas. Tira o suor do teu rosto. Ele limpa tuas vestes. Ele vai limpando as tuas vestes. Ele vai tirando a sujeira. Ele vai limpando você. Vai cuidando de você. E quando falta óleo na cabeça, ele derrama óleo sobre a cabeça. Assim é Deus. Assim é o Senhor, que está fazendo isso comigo e com você hoje. Está fazendo isso conosco. Está agindo na tua vida. Você que está olhando para mim, você que está me vendo, você que está me ouvindo, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você. Você pode me olhar hoje, você pode me ver, mas Deus vai na profundeza da tua alma e do teu coração. O salmista diz no Salmo 139: eu acordo, eu deito, e o Senhor sonda o meu coração. Eu posso ir até as trevas, como eu posso ir aos lugares mais longínquos da terra, o Senhor está comigo. Eu posso dizer, igual o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, o Senhor está comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Traz a tua plenitude, traz a sua essência sobre a minha vida. Oh, irmãos, podemos criar, fazer, erguer templos, altares, ídolos para termos um Deus, mas o Deus desconhecido torna-se conhecido através de Jesus Cristo em nós. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 19. Ele diz assim: mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, e por nele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ele já era conhecido antes da fundação, antes da criação do mundo, antes da nossa formação humana, porque o próprio Deus reúne-se com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo e diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aonde o homem foi criado primeiro, irmãos? No Espírito. Depois, na carne. E a Bíblia diz que quando o homem foi formado da terra e levantado por Deus, o próprio Senhor chega nas narinas do homem, sopra o espírito de vida. A religião não deixa você viver, a religião impede de você viver, mas Jesus Cristo te traz vida através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos prepara e nos leva até a sala do trono, para vermos o Rei, para contemplarmos o Rei. Eu preciso ir à sala do trono, meu amado, para ver o Rei. Preciso entrar na sala do trono para conhecê-lo. Preciso entrar na sala do trono para renovar as minhas forças, restaurar a minha identidade ou a minha intimidade, viver a sua glória, desfrutar da sua graça, experimentar o fruto da salvação, ser curado das minhas enfermidades físicas, espirituais e emocionais. É na sala do trono que eu vou ver o meu Rei sendo adorado. É na sala do trono que eu vou ver o meu Rei como Rei. É na sala do trono que eu preciso entrar para ver o meu Rei. Quando Jesus estava na terra, muitos chegaram perto dele. Alguns subiram em árvores, outros tocaram nas suas vestes, outros gritaram, clamaram, outros simplesmente se prostraram e adoraram, outros deitaram em seu peito. Mas nós temos hoje, irmãos, a liberdade de entrar na sala do trono e não vê-lo como simples mestre, mas vê-lo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os discípulos viram Jesus como um mestre. Os homens da terra viram Jesus como um profeta. Mas depois da ressurreição, viram Ele como Filho de Deus. Viram Ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe, irmão, o que você está precisando hoje? Ver a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você precisa crer nisso. Você não precisa crer no Senhor Jesus só para resolver um problema financeiro da tua vida. Você não precisa buscar Jesus para resolver um problema emocional. Você não precisa buscar Jesus para resolver um problema físico. Você não precisa buscar Jesus simplesmente para resolver algum problema da sua família. Você não precisa buscar a Jesus simplesmente para seu irmão, seu filho, o seu marido, sua esposa se converter. Não, você não precisa. Jesus em Mateus capítulo 6, Ele diz a toda aquela gente dizendo: ei, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. De que forma, de que importa de eu buscar ao Senhor? Ou como vou fazer? Eu vou buscar ao Senhor Jesus sem conhecê-lo? Eu busco a Jesus porque eu quero resolver o problema da minha vida. E por causa disso, irmão, muitos caem na fé. Muitos caem, desistem, abandonam, não querem mais, e dizem que a culpa é do homem, dizem que a culpa é de Deus. Deus prometeu e não cumpriu, Deus falou e não falou. Não, não, Qual é o verdadeiro motivo que eu tenho vindo na casa do Senhor? Qual é o verdadeiro motivo que eu tenho buscado a Deus? Qual é o verdadeiro motivo que eu tenho depositado a minha fé? Aonde eu tenho depositado a minha fé? Eu tenho que depositar a minha fé quando eu estou no deserto, eu fazer um lagar e jogar água, porque eu sei que se eu jogar água vai chover. Eu sei que se jogar a água no lagar, o fogo vai descer, o Senhor vai pegar o meu sacrifício, vai pegar o meu holocausto e vai fazer chover na minha vida. Eu tenho que buscar ao Senhor, não porque Ele operou um milagre na minha vida, não. Eu tenho que buscar porque Ele operou o maior milagre da minha vida. Escreveu o meu nome no livro da vida. E quando eu chegar lá, irmão, Ele vai chamar o meu nome, Luiz Fernando Aranha, sou eu, estou aqui. Estou aqui. Ele vai chamar Fábio Marcelo, ele vai, estou aqui. Ele vai chamar Carla Godoy, estou aqui. Vai chamar Patrícia, está aqui. Vai chamar Adriana, eu estou aqui. Cláudia, eu estou aqui. Andréia, eu estou aqui. Olha, eu, César, estou aqui. Márcia, estou aqui. Sérgio, estou aqui. Ele vai chamar o teu nome e você vai se apresentar. Eu estou aqui. Eu cheguei porque o Senhor escreveu meu nome no livro da vida. Eu estou diante do Senhor. Porque um dia eu deixei de buscar o Senhor por coisas materiais da minha própria visão e passei a te buscar porque tu és Deus, porque tu és Senhor. Fala para o teu irmão, nós precisamos entrar na sala do trono e ver o nosso Rei. Você quer a cura da tua família? Você quer a cura da tua alma? Você quer a libertação da tua família? Quer a conversão dos seus entes queridos? Então entre na sala do trono. Veja o Rei. Contemple o Rei. Deixe o Rei fazer morada na tua vida. Deixe o Rei fazer morada na tua história. Deixe o Rei governar você. Não queira subir na árvore. Não queira somente gritar. Não queira somente tocar nas suas vestes e sair no anonimato. Não, não. Não queira somente deitar e descansar no Senhor. Não, não é isso. Não, irmão, nós temos que entrar na sala do trono. Nós temos que chegar lá em cima, na sala do trono. E lá na sala do trono, Deus vai se revelar como Deus na nossa vida. Eu quero ler esse último trecho com você da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 4. Meu Jesus, irmão, se Deus não está falando com você, Ele está falando muito ao meu coração. Se você não recebeu essa palavra, eu estou recebendo essa palavra porque eu estou pregando para mim também hoje, viu, irmão? Dá glória a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao qual vive para sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. A porta está aberta. E nesta porta, eu tenho que dizer à igreja, porque o Espírito Santo está colocando isso no meu coração para dizer para vocês. Nesta porta existem 2 placas: entrada e saída. Quem quiser ter a sua vida mudada, entra. Quem quiser viver a mesma vida que está vivendo, saia. Hoje é o dia em que você não viverá mais em cima do muro. Ou você entra definitivamente, ou você vira suas costas e sai definitivamente. João foi levado em arrebatamento até a sala do trono e contemplou a glória do ressurreto, que é Jesus Cristo. Viu os animais adorando e viu os 24 anciãos sentados no trono. Sentar no trono significa que você tem autoridade. Coroa significa realeza. E quando João olhou de novo, viu aqueles anciãos que estavam sentados no trono, se lançaram no chão, se prostraram diante dele, pegaram a sua coroa e jogaram aos seus pés, e disseram: Digno és de receber honra, glória, majestade e poder. Lançar-se no chão significa render-se aos pés do Senhor. Ah, igreja, Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Amado Jesus, quero beijar teus pés, como aquela mulher que não se entre seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Aquela mulher, quando fez isso, estava nos ensinando o caminho para entrar na sala do trono. Estava nos ensinando o caminho para chegarmos até a presença dele e tocá-lo. Vou abrir meu coração para você. Eu poderia estar pregando aqui sobre a mulher do fluxo de sangue. Toca nas vestes do Senhor, tira a virtude dele. Mas aqui, irmão, não é para eu tirar, aqui é para eu dar. Hoje Deus quer que eu e você demos a ele o que ele merece. Hoje é o dia de nós restaurarmos o altar. E no meio do nosso deserto, pegar a nossa pouca água, abrir um lagar e jogar água. Aleluia. Joga toda a tua água, irmão. Joga toda a tua água. Não retenha, não retenha, irmão, não retenha, minha irmã. Joga toda a tua água. Pastor, eu não estou entendendo o que significa isso. Eu vou te explicar, meu querido. A tua vida está um deserto tal que você não consegue mais se levantar. A seca tem tirado totalmente as tuas forças. Você tem vindo para a igreja arrastado. Você não tem crido mais. Você está vindo porque você está acostumado. Mas há um restinho aqui, há um restinho de fé aqui, sabe? Alguma coisinha meio menor ainda do que um grão de mostarda, algo que você ainda não sabe. Muitas vezes você se pergunta aqui dentro: o que que eu vim fazer aqui? Não tem adiantado nada a minha caminhada, a minha vida não tem mudado, eu não tenho visto nada acontecer na minha vida, eu não tenho visto Deus agir na minha vida. A tua vida está um deserto, mas restaura o teu altar de adoração. Você pode não ter o motivo para adorar a Deus fisicamente, você pode não ter motivo para amar a Deus pela tua vida que está acontecendo, mas você tem que lançar os últimos momentos da tua vida, porque Ele morreu por você, porque Ele se deu por você. Por isso, lança, pega, irmão, pega seu pouco d'água, aquilo que você acha, pega lá na sua dispensa, pega a sua última gota d'água, a sua última lágrima, joga no lagar, porque nós vamos orar, o céu vai abrir, Deus vai descer, vai recolher a sua lágrima, vai recolher a sua água, e vai chover na tua terra, vai chover na tua vida. Deus vai resplandecer o sol como meio-dia na tua face. Deus vai mostrar para você quem Ele é. Deus vai se mostrar para você, porque com isso estamos entrando na sala do trono, estamos indo na presença do Rei. E não tenha vergonha, se você quiser se prostrar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser chorar, chore, deixa Deus tocar o teu interior, deixa Deus tocar a tua vida, porque é isso que Ele quer fazer hoje, é isso que Ele vai fazer. Hoje, eu disse para Deus, falei: Deus, nós precisamos de algo diferente hoje na tua casa. A minha oração foi essa. Eu falei: Senhor, mostra a tua glória. O teu povo está cansado, o teu povo tem vivido apertado, o teu povo tem vivido exprimido, o teu povo está sorrindo por sorrir, o teu povo está pulando por pular. Falei: Deus, nós precisamos de algo novo, precisamos de um toque especial, nós precisamos, estamos, entende isso, irmão? Entende hoje? Por que esse levante todo? Entendeu o motivo da tua visão? O inimigo não queria, irmão, ele não quer que nós entremos na sala do trono, porque ele sabe que quando nós estivermos lá, o céu está à nossa disposição. Quando nós estivermos lá, as bem-aventuranças do Senhor virá sobre a nossa vida. Eu vou ler porque Deus está mandando eu ler para você, para você entender o que o Senhor quer fazer com você, o que o Espírito Santo tem para fazer na tua vida. Meu Deus, meu Deus, olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Que coisas, pastor? Comer, beber e vestir. Comer, beber e vestir. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe, irmão, da situação da tua empresa. Deus sabe da situação do teu trabalho. Deus sabe que nem trabalhando você está. Deus sabe. Deus sabe que as dificuldades estão grandes. Deus sabe. Mas ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que é isso? É entrar na sala do trono. Porque o meu Jesus, ele reina com justiça, porque ele é Deus. Enquanto o ministério de louvor vai ministrar a Deus, você simplesmente vai fechar os teus olhos e você vai abrir o seu coração. Simplesmente vai fechar os teus olhos e vai abrir o seu coração. E Deus vai agir na tua vida. Tem muita gente que precisa ser quebrantado, ser ministrado. Convido você a fechar os teus olhos. Eu gostaria que todos fechassem os olhos. Obedeça a voz ministerial aqui, irmão. Mesmo que você não queira pensar em nada, mas feche os teus olhos. Agora abre o seu coração. Pois só dificuldades, todos os problemas que tem afastado o teu povo da estão aqui na frente, eles sejam alcançados, porque estão prostrados, estão lançando a sua coroa diante dos pés do Senhor. E que essas vidas sejam agora alcançadas pelo teu Espírito, pela tua presença. Que a chama do Espírito enche agora o teu coração. Vai do início, Senhor. Senhor, formoso é. Aleluia. Tua graça eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça é mais. Acende, Senhor, agora em nome de Jesus. Acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, ele vai brilhar, resplandecer o teu primeiro amor. Alcança esse povo. Eu clamo a ti em nome de Jesus. Alcança a tua igreja. Alcança-nos agora. Fogo do Espírito, desce agora. Desce agora em nome de Jesus. Corações quebrantados aqui, muitas vidas chorando, muitas vidas chorando, muitas vidas derramando a sua própria vida. Deus vai revelar-se a vocês. Deus vai revelar as vidas, vai revelar a vocês a sua glória. Que a chama do Espírito comece Deus a revelar-se a vocês. Deus vai revelar as vidas, vai revelar a vocês a sua glória. É muitas vidas derramando a sua própria vida. Deus vai revelar-se a vocês.